intervalo entre carros. Todo o nosso respeito a todas as mulheres desse mundo lindão. Salve mulheres, salve mulheres. Só por você. obrigado.